Muito obrigado. Vamos então ao Cântico de Moisés. Coincidentemente, é um capítulo 15 também. Porque nós estamos estudando o Apocalipse de Jesus para os simples de coração, e eu estou me empenhando para mostrar a vocês que a revelação começa na Gênesis Mosaica, quer dizer, lá no Pentateuco Mosaico. Então, lá no capítulo 15, os remidos, aqueles que se salvaram, cadê a Conceição? Chegou lá a dizer uma coisinha. Ô, Conceição, vem cá. Então, os remidos que se salvaram dos tormentos todos, dos testes todos apocalípticos, eles podem cantar essa beleza que está aqui no capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, aqui nos versículos 3 e 4. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos, verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Puxa vida, hein? Que coisa linda. Conceição, o que é que você ia falar aí? Então, irmão Paiva, são os perseverantes, né? Aqueles que perseverarem até o fim, são esses remidos que estão aí no Apocalipse. E veja que eles cantam. O Cântico de Moisés, a maior figura do Velho Testamento, e o primeiro a anunciar Jesus, não é? Claramente, o Messias que haveria de vir. E o Cântico de Jesus, que é a maior figura de toda a Bíblia Sagrada, destacadamente no Novo Testamento. Olha a união do Velho com o Novo aí. Era aí que eu vou me inspirar para juntar os veteranos da LBV com os que estão começando, a geração nova, o sangue novo. Daí o Colégio de Assistentes, terceiro milênio. O importante é vocês entrarem no dia do Senhor, entrarem nesta frequência, a frequência do Cristo e não do anticristo. Conceição, rapidinho aí. Bom, pai, a maior glória do mundo é ser um legionário da boa vontade de Deus, ser uma legionária também. Então, ser perseverante na LBV não é tão difícil assim. Basta seguir o Senhor e ser fiel ao Senhor e proclamar a todos os povos e nações da terra que Jesus está chegando. Graças a Deus. Êxodo capítulo 15. O Cântico de Moisés. Vamos lá. Então cantou Moisés e os filhos de Israel. Este cântico ao Senhor. Este cântico ao Senhor. E falaram dizendo. Cantarei ao Senhor. Porque supinamente se exaltou. Porque supinamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. E ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. Por isso, o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes. E afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Deus. A tua mão direita, ó Deus. Se tem glorificado em potência. Se tem glorificado em potência. A tua mão direita, ó Deus. Tem despedaçado o inimigo. Tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência. E com a grandeza da tua excelência. Derrubaste aos que se levantaram contra ti. Derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor. Que os consumiu, como palha, e com o sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei e alcançarei. Repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada. A minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento. E o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Deus, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em louvores. Realizando maravilhas. Estendeste a tua mão direita. A terra os engoliu. Tu, ó Deus. Com a tua beneficência. Guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força. O levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão. Eles estremecerão. Uma dor terrível tomará conta dos habitantes da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos dos moabitas. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra. Até que o teu povo haja passado. Até que o teu povo haja passado. Ó Deus. Ó Deus. Até que passe este povo que adquiriste. Até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás. E os plantarás no monte da tua herança. E os plantarás no monte da tua herança. No lugar que tu, ó Deus. No lugar que tu, ó Deus. Aparelhaste para a tua habitação. Aparelhaste para a tua habitação. No santuário. No santuário. Ó Deus. Ó Deus. Que as tuas mãos estabeleceram. E o Senhor reinará eterna e perpetuamente. E o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos do faraó, porque os cavalos do faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar. E Deus fez tornar as águas do mar. E Deus fez tornar as águas do mar. Sobre eles. Sobre eles. Mas os filhos de Israel. Mas os filhos de Israel. Passaram em seco pelo meio do mar. Então, o que aconteceu? Miriam, a profetisa, que era irmã de Arão, tomou de um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamborins e com danças. Quer dizer, foi uma alegria tremenda. O que, que aconteceu depois deste cântico? Vocês imaginem, vocês estão naquele deserto. Foram escravos do faraó 400 anos, porque também começaram a copiar aqueles costumes pagãos. E assiste o milagre dessa envergadura. O faraó vem contra aquele povo praticamente desarmado, povo de trabalhadores. Vem ele lá com os cavaleiros, aquela turma armada, e todos dispostos a matar os ex-escravos. Vou trazê-los de volta para trabalhos terríveis. E acontece o milagre. Eles atravessam o Mar Vermelho, mas o faraó e seu exército não. Depois disso foi esse cântico. Parece até que é um cântico que não tem nada a ver com as coisas divinas, porque é um cântico de satisfação sobre a derrota de outros seres humanos. Mas acontece que os judeus naquele tempo representavam o monoteísmo e os egípcios eram um atraso. Não tem nada a ver com árabes e judeus hoje, são até milhares e milhares de anos. Foi uma realidade histórica para aquele momento. Porque muita gente pega a Bíblia Sagrada para justificar guerras agora e coisas que nós não admitimos. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é amor, então por que brigar em nome de um Deus que é amor? O que ocorreu? Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril nas mãos e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Quer dizer, foi uma alegria tremenda. Se vocês estivessem sendo perseguidos no deserto, um exército de cavaleiros, Uma coisa tremenda. De repente, vocês fossem salvos, vocês também não cantariam um cântico de exaltação tamanha? Claro, é claro, é instinto de sobrevivência. É a missão que deveriam cumprir depois e que eles tinham inconscientemente gravada. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor. Eu prefiro dizer, e Miriam lhes respondia: cantai a Deus, porque supinamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então, vejam vocês aqui o milagre. Chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Eles tinham que ter um líder forte, porque depois de tanta coisa, vem mais isso. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Eram escravos, né? Muita gente prefere ser escrava, porque a liberdade custa caro. Mas também depois que você alcança, mas a liberdade de Deus, aí você nunca mais será escravo. E então, clamou Moisés ao Senhor Deus. E o Senhor Deus mostrou-lhe uma árvore. Algumas traduções falam um lenho. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Vocês se lembram que eram águas amargosas? Ali então, Deus lhes deu um estatuto, isto é, leis, e uma ordenança, podemos traduzir um modo de viver correto para a vitória. E ali os provou. Os provou dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é correto diante de seus olhos e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, que coisa! Inclinares os ouvidos aos seus mandamentos. Guardem bem isso. Seguir os mandamentos é coisa importante para a nossa sobrevivência. Sem fanatismo, com amor, porque Deus é amor. E guardares todos os seus estatutos, isto é, as suas leis, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios. Vocês conhecem a história das pragas do Egito, não é? Porque eu sou o Senhor que te cura, que te protege. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E então, junto daquelas águas, acamparam. Pois vem a fome, mas vem maná do céu, aquela coisa toda. E eu fiz questão de ler como está o trecho na Bíblia, que é uma linguagem difícil. Quero dar parabéns a vocês que se saíram muito bem. Mas agora vamos elevar o pensamento a Deus. Vocês estarão cada vez mais integrados nessa vibração do poder divino. E eu já comecei com alguns escolhidos a dedo, as reuniões práticas do Conselho Espiritual Universalista. Vocês, primeiro que tem que tirar de vocês é a curiosidade pelo fenômeno. Mas como diz o irmão Zarur, no caminho de Deus nada se consegue sem sacrifício. Vocês não estão se sentindo bem aí, é mesmo? Vamos fazer um minuto de silêncio. Quem tem um cronômetro aí? Esse meu aqui eu disparo, mas... A partir de agora, calem-se os tormentos nas almas. Vamos limpar os corações. Os ódios, as diferenças pessoais. Vamos pensar na cura do Brasil e de toda a humanidade. Mas não poderá ser de outra maneira, senão aquela que está no texto sagrado apocalíptico, que é uma semeadura antiga. E todos vocês vieram à Terra, estão participando de uma instituição cuja finalidade é preparar o Brasil para a volta triunfal do Cristo e, consequentemente, o mundo. Por isso, peçamos a Jesus nosso Senhor que nos abra os olhos, que nos faça vencer todas as dificuldades do caminho, que dificuldade promove criatividade. Afaste dos corações temores precipitados. Por que achar que não é capaz de fazer isso ou aquilo, se é bom para a obra de Deus? É não crer em Deus. Mas tudo isso tem conserto. Porque há o bem que já foi realizado, e esse bem se levanta e conforta as criaturas dedicadas. E a criatura de Deus se levanta e cumpre a sua tarefa. A partir de agora, então, vamos nos concentrar um minuto nessa quantidade imensa de minutos que compõem os dias. Um minuto basta. Já. Vamos limpar a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso coração, tirar fora todas as coisas que possam prejudicar o nosso caminho, a nossa visão. Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ó Pai Celestial, ó Espírito Santo, ó Espírito da Verdade, nós nos entregamos nas vossas mãos. Porque queremos em Deus, Pai, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e no Espírito da Verdade, o Paráclito. E como Tu és Jesus, o Guia Supremo do planeta Terra, nós dizemos do fundo da nossa alma, Jesus, nós cremos em Ti. Repitamos juntos, bem alto, para tocar os corações. Quantas pessoas se comovem e se levantam e se redimem, vão no caminho da salvação, ao entrar na frequência do Cristo de Deus, no dia do Senhor. Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Cremos. Contigo nós sabemos, Jesus, que atravessaremos todos os mares vermelhos da vida. Nós estamos vindo dos milênios de milênios, espíritos na luta pela integração em Ti. Sabemos que os tempos chegaram. Chegaram mesmo. Os tempos chegaram. Está aí o último Armagedom deste ciclo, o terceiro ai do Apocalipse. As massas, Jesus, se encontram desnorteadas, não somente no terceiro mundo, no ex-segundo mundo, que era o mundo socialista, no primeiro mundo capitalista, mundo mais rico. Como? Também lá? No primeiro mundo? Claro. As mocidades drogadas, o instinto de religiosidade frio. Mas nós não, Jesus, porque nós estamos contigo. E quem confia em Jesus, não perde o seu tempo. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.